O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Areta, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido no cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos.